Olá, pessoal, tá? Parece que vem a Mariazinha. Pelo menos disseram que era a Mariazinha que vai falar sobre... Que vai falar sobre evolução. Pai, deixa eu orar. Enquanto a Mariazinha vem. Então você pode falar de evolução, você é evoluísta. É. Você pode falar um pouco de evolução. Tá bom, isso. Bom, a visão que eu tenho de evolução, eu sempre disse aqui em casa, sempre falei isso para todos, principalmente para as crianças, falava o tempo todo, eles eram pequenos, dizia assim, nós não viemos para cá para voltar da mesma forma que nós estávamos. Nós viemos para voltar melhores. E eu falava isso o tempo todo, vamos nos esforçar. Viemos para voltar melhores do que nós éramos. E eu me lembro que uma vez eu disse assim para o meu filho, que ele disse assim, mãe, tu fala, fala tanto, mas olha aí, olha aí, todo mundo faz a mesma coisa. Por que que eu tenho que fazer diferente? E eu dizia assim, você não é todo mundo. Não é porque todo mundo faz que você tem que fazer. Eu falava isso para ele. Você não veio para ser igual. Você veio para fazer a diferença. E a gente só faz a diferença melhorando. Nós temos que nos melhorar a cada dia para fazer a diferença. Como você quer que as pessoas te entendam? Como você quer que as pessoas melhorem com você se você não melhora? Então, eu sempre cobrei muito essa questão. E eu era evangélica, não tinha visão universalista ainda. E eu dizia para ele, faça a diferença na vida das pessoas, porque você vai querer ser igual. Aí eu dizia, se o teu amigo... Vai roubar, você vai roubar também? Não. Você tem que fazer a diferença. E eu falava isso o tempo todo, ainda não tinha essa visão universalista. Como evangélica, a gente não tem esse conceito de evolução. Mas qual o conceito que nós temos? De que Deus quer que a gente chegue à estatura de varão perfeito. Para chegar à estatura de varão perfeito é através da evolução. Então, não deixa de ser a mesma coisa. Quando a gente fala... Esse casaco é meu, não fala de vovó, não. Acertei, casaco de vovó. Pô, tô ferrada aí. Ela saltou meu armário, lá pegou o meu casaco. Aí o outro ainda está zombando aqui de mim, dizendo que é casaco de vovó. Então, na religião evangélica, nós falamos que nós temos que chegar à estatura de varão perfeito. Nos melhorarmos cada dia mais e chegarmos à estatura de varão perfeito. Que não deixa de ser a evolução. É evolução, só num linguajar diferente. E chegou a nossa amiguinha aqui para falar de evolução. E rápido. Mudou algumas coisas nele aqui. Na incorporação. Você viu que eu cheguei rápido? Vai vir surpresa aí, tia. Mas tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Mas vai vir surpresa. A gente vai trabalhando no médium, sabe, tia? Eu não, né? Quem mexe mais são os Exus. Os pretos velhos também. E os caboclos também. Mas o que eu posso ajudar, eu ajudo, né? Mas a gente vai aperfeiçoando. Porque tem médium assim que tem... que tem as faculdades mediúnicas todas, tem as faculdades mediúnicas assim, bem afloradas, assim. Que nem o Pedro, você, a Sabrina, a Juliana. Tem as faculdades assim, bem exacerbadas, mas a gente não pode sair abrindo tudo de uma vez. Tem que ir abrindo devagar. E para abrir também determinadas coisas, necessita também, depende do médium, da dedicação do médium, da entrega do médium, né, do interesse. Sabe por quê? O médium, não é que o médium às vezes é clarividente, que ele vai ver tudo, porque a gente pode se ocultar. Ele não vai ver a gente. A gente pode até ocultar as nossas vibrações. A gente pode ocultar nossas vibrações e nem sentir nossa presença, eles vão sentir. Mas eles, o médium, estão sempre sendo vigiados. Está sendo visto tudo. E dá uma música de... Mixagem. Tá vendo tudo. Entendeu? Eu gosto de hip hop. Né, André? Aí, tá vendo tudo. Então, necessita muito do médium. O médium precisa se aproximar cada vez mais dos bons espíritos. Fazendo, sabe o quê? É forma íntima. Evoluindo. É evolução. Evoluindo. Como é que se aproxima dos espíritos bons? Adquirindo virtude, né? Amor, altruísmo, paciência, tolerância, compreensão, resiliência, resignação, amizade, vontade de fazer o bem, aquela vontade de estar ali fazendo bem, sem ver a quem, sem querer nada em troca. Entendeu, tia? Sem julgamento, entender as coisas que estão acontecendo, compreender a limitação de cada um. E o que não pode ter? Orgulho, vaidade, soberba. O orgulho, então, o espírito das trevas adora o orgulho. Adora. É uma das chagas que os espíritos das trevas mais gostam. Orgulho. Aí pega. Se é sensualidade, tem que tirar. Tudo aquilo que prende muito teu espírito à matéria. Tudo aquilo que prende teu espírito à matéria e afasta de Deus. Tem que tirar tudo. Vai tirando aos poucos. Mas a espiritualidade entende que o planeta Terra é um mundo onde não tem médium perfeito, não. Mas tem médiums bons. Tem médiums bons. E os bons que eu falo não são as faculdades. É a moral. A conduta dos médiums. Tem médiums bons. E até os bons também sofrem teste. Porque os bons não são perfeitos. Eles são bons, mas não são perfeitos. Então eles vão sofrer teste de vez em quando para melhorar mais ainda. Que ele vem com a faculdade mediúnica, com a mediunidade, que é um presente de Deus. Essa mediunidade forte que o médium vem é para ele progredir, para ele evoluir e para ajudar todos aqueles que estão ao redor dele a evoluir. Não só os que estão ao redor, é para a humanidade. Ele tem que usar a mediunidade dele em prol da humanidade. Para ajudar a humanidade a evoluir. Se é para ajudar a humanidade a evoluir, então tem que ser como? Então tem que fazer vídeo no YouTube. A gente falou isso para você hoje, não falou? Tem que fazer vídeo no YouTube. Para quem? Para a humanidade. Olha lá, a humanidade vendo. Então. Tem que propagar. O médium, ele não pode... vem uma mensagem de um benfeitor, né, tia? Um benfeitor espiritual para uma pessoa. Vem uma mensagem para uma pessoa. A pessoa não tem mediunidade aflorada. Ela não tem como se comunicar com o espírito. Mas o médium tem. E a mensagem, às vezes, é importante. Mesmo que ela seja muito dura. Mas aí o médium pode modificar algumas coisinhas e falar de uma forma mais branda. Mas tem que passar. Aí, o que que o médium faz? Ele vai e não passa. Fala, não vou falar isso pra ele, não. Não vou falar. Aí, o benfeitor fica como? E a mensagem tem que ser dada. Se o médium fizer isso, o benfeitor pode desistir do médium. Ele pode desistir. Pode ter até a suspensão da mediunidade. Ele não é o intermediário, o medianeiro, né? Medianeiro. Então, ele veio para passar a mensagem do plano espiritual para o plano físico. Na Umbanda chama do Orum pro Aie. Tem que trazer a mensagem para as pessoas evoluírem, para as pessoas poder saber o que as coisas que estão acontecendo, para as pessoas poder expandir um pouco mais, para as pessoas poder entender que existe uma vida espiritual. Porque o médium, ele tem a visão aberta. Visão que eu estou falando não é a clarividência, não. É a visão do plano espiritual, o conhecimento e a certeza da existência do plano espiritual. Então, e a pessoa que não tem mediunidade, que não tem nada, muitas das vezes ela não tem mediunidade. Tem gente que não tem mediunidade, mas sabe que tem um plano espiritual, tem a consciência, mas tem gente que não. Então, é como se essa pessoa fosse o cego e o médium é como se tivesse muita visão. Então, o médium, ele vai, o médium que tropeça, ele vai ser muito mais censurado do que um cego que cai no poço. Sabe de onde eu tirei isso? Eu tirei da mente do tio Pedro, porque ele leu o livro dos médios. Está lá no livro dos médios. Então, deixa eu falar uma coisa. Meus amigos, preciso entender. Para o espírito incorporar no médium, ele precisa de vocabulário. E ele precisa dos conhecimentos do médium. Ele precisa de médium que estuda. Quando o espírito vê um médium que estuda muito e tem muito conhecimento na cabeça, na caixola, e os fantasmas ficam doidos, tia. Fica todo mundo querendo incorporar no médium, porque ele tem conhecimento. Aí é um empurra, é uma fila, todo mundo para vir, para incorporar no médium. Ô, tia, a Juliana está estudando muito, não está? E o que será que vai acontecer, hein? Será que ela vai ficar com vergonha de aparecer no vídeo? É? Eu digo que não. Você sabia que as pessoas querem conhecer a Juliana, tia? É. Quer se apresentar, Juliana? Quer se apresentar, Juliana? Quer? Se apresenta, senta aqui, se apresenta, Juliana. Deixa o pessoal te conhecer. Oi, gente. E agora, André? Já era, né? É Juliana. A Juliana, tia, ninguém sabia que ia acontecer isso, né? A Juliana, ela veio com missão espiritual também, igual o Pedro, tio Pedro, igual você. E a missão dela é aqui na plataforma. Foi tudo programado no plano espiritual. Por isso, quando ela veio, ela se sentiu em casa. Sentiu em casa. Mas teve que ter um choque de realidade. Por isso que ela viu aquilo tudo, que não veio o espírito no Pedro, não veio o espírito na Sabrina, não veio você. Ela que viu tudo. Então, aí, o que que a espiritualidade fez? Mostrou tudo pra ela. Sabe por quê, tia? Porque se viesse um espírito no Pedro, por mais que ele falasse um monte de coisa e tudo mais, ela não ia se convencer. Então, a espiritualidade foi lá e mostrou pra ela. Sabia? Não é que ela seja Tomé, não, tia. É porque ela precisava ter a certeza. Mas tem muita gente ali, ó, que é Tomé. E eu vou dizer, tia, sabe o que a espiritualidade vai fazer? Isso eu não estou tirando da cabeça do tio Pedro, não. Estou tirando da minha, porque ele não sabe disso. Mas eu tenho informações. Eu tenho umas fofoquinhas do plano espiritual para o plano físico. Aí, o que eles vão fazer agora nesse momento de transição, sabe? Para as pessoas poderem melhorar, para poder evoluir. A espiritualidade vai dar um choque de realidade em alguns. Sabe o que ele vai fazer? Vai começar a mostrar coisa. Não vai ser aqui espírito falando, não. vai acontecer alguma coisa, de repente a pessoa vai ver de forma diferente. Uns vão ver em desdobramento, vai achar. Tem uns que vão achar que é sonho, mas sabe que vai fazer um negócio. O desdobramento vai ser muito real. Aí a pessoa vai ver que desdobrou, vai ser bem assim, lúcido. Um desdobramento bem lúcido. E outros vão ter experiências em vigília, que nem foi com a Juliana. Em vigília. E experiência forte, hein? Porque quando ela viu, o que aconteceu, tia? Ela abriu o berreiro, né, tia? Ficou gritando, mãe, mãe, pai, e chorando. Porque o tio Pedro não sabia por que ela estava gritando isso. Depois ela explicou. Ela estava chamando o tio Pedro de pai e a tia Sabrina de mãe. Porque o tio Pedro e a tia Sabrina em outra encarnação, há muito tempo atrás, foi pai e mãe. Ele foi pai e a tia Sabrina foi mãe da Juliana. E aí eles vão vir para caminhar junto, os três vai caminhar junto, e você também vai ajudar, e o André tá nessa, que nem o tio Pedro fala, tá nessa. Aí agora a tia Juliana, no domingo passado, ela, o que que aconteceu? Ela incorporou, não foi, tia? Com muito forte, não foi? Só que o espírito saiu falando, nem passava pela cabeça dela, não é? Então conta aí pra eles como é que foi, Juliana. Vai se acostumar com o microfone. Pois é. Então foram muitas coisas que aconteceram, né? Mas uma das coisas foi... A gente estava orando por uma menina que estava aqui com a mãe, né? Aí o Pedro começou a orar com ela. Aí veio um espírito em mim, que era o espírito que estava nela, né? Estava atrasando a vida dela. Obsessor. Um obsessor. Obsidiando a vida dela. Você não está estudando? Estou. Então fala. Obsessor. É. Ele veio um espírito em mim que estava obsidiando ela. E aí começou a falar, assim, direto pelo meu chakra laríngeo. Aí falou direto. E nem passou pela sua cabeça, né, tia? Ah, então você já sabe, né? Vai acontecer muito de um espírito vir quando começa... Veio só os trevosos ainda, né? Daqui a pouco vai comer... Preste atenção, hein, tia? Daqui a pouco vai começar a vir os espíritos da luz, os mentores espirituais. E os seus mentores vão se apresentar. E não vai ser no tio Pedro, na Sabrina, não. Vai se apresentar através de você. Só que eu não vou falar quem são eles, não. Eles vão se apresentar e vai ser assim. Muitas das vezes vai ser assim. Eles vão falar no teu chakra laríngeo, não vai passar pela tua cabeça. Eles vão falar um monte de coisa. Vão falar até umas línguas estranhas que você nem sabe que existe. E aí você vai ser usado de uma forma diferente. E aí quando você começar a gravar aqui, que vai vir os temas, vai vir o espírito e vai vir os temas. E presta atenção, hein, tia, porque vai vir tudo na tua cabeça. Você vai achar que é teu pensamento, não é, não. É o espírito que tá botando. E você não esconde, não, hein. Senão eles... Tem que falar, hein, tia? Lembra o que eu falei aqui agora? Que o médium não pode ficar calado, que ele tem que dar o recado dos espíritos? Não é, André? O que será que vai acontecer com você, André? Você pegou fogo hoje? Você fez as barras no Pedro? Então vem cá, então. Vem cá, vem aqui, vem. Vem cá, vem. Junta aqui tua cabeça com a minha. Você fez as barras no tio Pedro hoje? Fiz as barras dele hoje. Aí o que que você sentiu? Pegou muito fogo, calor muito forte no meu lado direito. Você já fez as barras em algumas pessoas, não já? Já. Você já sentiu isso? Não dessa forma. E André, o que que será que os calorzão forte. O que que será que os fantasmas fizeram no tio Pedro, hein? Não sei. Botaram ele pra dormir, que eu pedi ele pra botar ele pra dormir. É. Será que o tio Pedro tem a cabeça meio maluca, tio? Hein? É muita mediunidade, deixa a pessoa meio doida, né? Ah, é. Muitos espíritos, né? É, muitos espíritos. Aí, o que que acontece? Então, o que que vai acontecer? A Juliana vai ser usada de uma forma diferente. Vai ser bonito, tia. Ela tem uma mediunidade linda, a tia Juliana. Como ela está se dedicando, está estudando, se dedicando ao espiritual e fazendo reforma íntima... A espiritada tá tudo vendo, tá observando. Ela tá levando a sério. Né? Tá levando a sério. E lembra que o pai João de Aruanda veio aqui, tia, e gravou um áudio-vídeo que tá no canal? Que ele falou que poucos, muito poucos ficariam até o final, que ia ter gente que ia se empolgar e achar o trabalho maravilhoso, ia ficar aqui um pouquinho, mas depois ia embora. Porque não adianta se empolgar, tia. É o fogaréu que sobe forte, muito forte assim de uma vez só, não é muito bom não, porque ele também apaga rápido. O fogo tem que ir aumentando aos pouquinhos, mas pelo menos é um fogo consistente, que é durável. Não adianta ter fogão grande, acender fogão grande rápido, porque ele também vai apagar rápido. E teve gente que foi convidada, né? Vai continuar sendo gente convidada, porque a espiritualidade muda os planos de acordo com as escolhas. Entendeu, tia? Para poder ficar num trabalho espiritual sério, tem que querer muito, tem que ter muita renúncia, tem que ter muita vontade de servir, sinceridade, tem que mudar muita coisa, fazer uma reforma interna muito profunda, e não é todo mundo que está disposto a fazer isso não, tia. Mas não é mesmo, porque a maioria não quer mudar, quer ficar na zona de conforto. É muito difícil sair da zona de conforto, né? Não é nada, é fácil, é só querer. Só querer. Ó, tio Pedro, a dedicação. Não é perfeito, não. Às vezes ele dá uma vaciladinha, mas ele vai lá e continua. Que é normal, tia. É normal. As trevas não é brincadeira, não. Eles vão atacar com tudo, nos pensamentos, nas emoções, tudo. Vai botar pratos na frente da pessoa. E você também, tá, tia? Vai botar pratos. Cuidado, hein? Vai vir muito prato bonito. Não vai pelo que você tá vendo, não, hein? Tem uns pratos que é bonito, né, André? Umas comida bonita, colorida, não tem? Feijão, arroz, legume, verdura, um frango bonito, né? Copão de suco. Tem uns pratão bem bonitão, sarado, fortão, não tem? Com uma barba bonita, com tupete bonito, de olho claro. Tem uns pratos bonitão assim. É... Cuidado, hein? Porque esse prato pode ser bonito, mas dentro desse prato pode ter veneno. Cuidado, hein, tia Juliana? Cuidado. É bom tá ligada, porque as trevas não brincam, não, hein? Eles trazem os pratos bem bonitão. Traz também os pratos bonitona pros homens. Ah, o tio Pedro, ó. Ficou já na vida dele com um monte de prato bonito. Só se estrepou. Só se estrepou. Né, André? Então, aí a tia Juliana vai ser usada assim, dessa forma grande. E vai ser nos vídeos. Por quê? Porque vai vir uns espíritos aí, diferente. Alguns conhecidos, outros diferentes. Pra falar aqui, vai falar muita coisa. Vai falar. Mas é aquilo. O médium tem que estar dedicado. Se aproximar dos bons. Fazer a reforma, estudar. Para poder ser um aparelho mediúnico eficiente. Evoluir. Crescer. Quem escolhe evoluir na Terra, escolhe evoluir de verdade, que eu falo, tá, tia? Quem escolhe evoluir é chamado de chato, maluco, fanático. Fanático. Quer falar, tia? Eu já estou tão acostumada a ser chamada de fanática que eu nem ligo mais. Vou fazer magia. Vai. Juliana, eu vou fazendo assim, você vai trazendo, como se fosse eu que estivesse puxando, vai. Agora volto. Eu tenho poderes. Olha, tia, eu vou falar um negócio importante, tá? Porque você e o tio Pedro têm essa mania. Não é só você, não. Ele também. De se cobrar demais. Vocês querem ficar no status de varão perfeito nesta encarnação. Vocês querem ficar perfeito agora. Aí vocês se torturam. O tio Pedro faz isso. Aí quando ele pensa alguma coisa errada, quando ele pensa alguma coisa que não tem que pensar, sabe o que ele faz? Ele se culpa. Aí é problema, porque se ficar se sentindo culpado, aí os trevosos adoram. Porque aí eles vêm na sua, eles vêm na mente, sabe o que eles botam na mente? E aí, não falei? Não falei? Melhor você largar. Não entra nisso, não. Você não é a pessoa certa para isso. Larga isso. Deixa uma pessoa mais capacitada vir. Tá vendo esse pensamento aí que veio? Aí, tá errado. Você não vai conseguir. Abandona tudo. Eles vêm e fazem isso. Você não pode se cobrar muito. Vocês têm que evoluir, sim, mas tem que ser na medida. Não pode ser uma coisa exagerada, senão vocês se torturam, vocês se machucam. Tem que ser na medida, senão não fica uma coisa saudável. Tem que evoluir, mas de forma saudável. Lembre-se de uma coisa, vocês têm toda a eternidade pela frente, vocês vão ter ainda muitas encarnações pela frente, mas também isso não é motivo, não é desculpa para vocês não evoluírem. Não é desculpa para não evoluir. Eu estou dizendo o seguinte, que não é desculpa nem para parar e nem desculpa para fazer demais. Tem que ser tudo no equilíbrio. Não pode se cobrar, senão fica com atitude fanática e não percebe. Fica com atitude, acaba ficando às vezes grosseiro, sem paciência, acaba ficando nervoso demais, acaba se preocupando com coisa, se preocupando muito grande de coisa pequena. Entendeu? Se preocupando demais. É tipo assim, aquela pessoa que faz a tempestade no copo d'água. O tio Pedro já fez isso muitas vezes. Se cobrar demais. Aí se cobra. Se cobra. E não é bom. Porque que aí, se cometer um errinho, aí vem culpa. E culpa é problema. Baixa muito a vibração, a culpa. Não pode ser assim, não. Tem que se perdoar. Tem que se entender, se conhecer e tem que ter ciência dos seus limites. Ninguém vai virar Jesus Cristo nessa encarnação. Ninguém aqui na Terra tem uma evolução espiritual que está prestes a se tornar na evolução que Jesus Cristo tem. Porque até Jesus Cristo, quando ele se tornou um Cristo, para chegar nesse patamar crístico que ele está agora, teve uma caminhada longa. Ele não se transformou um Cristo na evolução que ele está de uma hora para outra. Não. Tem um início. Tem o início da vida crística. E aí vai tendo os degraus crísticos cada vez mais, cada vez mais. Tá entendendo, tio? Tá entendendo? Agora você tá assistindo um vídeo ao vivo, né? Sem ser gravado. Você tá gostando de ver um vídeo ao vivo? Tá gostando de ver um vídeo ao vivo? Sim. É legal? É, Mariazinha, você gosta dela? Sim. Quem é ela? Mariazinha é um herê, né? É um herê? Ela tá aqui agora? Tinha a Mariazinha, que eu entendia, como herê, né? E não outras formas de. E a Mariazinha que você conheceu? A Mariazinha que você conheceu era da Par Virada? Da Par Virada? Era de Tarrasa. É? Hein? Você não me ouviu? Levada, não é? É. Fala o que pensa. Fala o que pensa, Mariazinha. Fala. Que aí o médium, às vezes, tem que segurar ela, senão fala muita coisa. É. O tio Pedro me segura, sabia? Que senão eu falo demais. Entendeu, tia? Vai na ferida. Vai na ferida, né? Aí tem gente que não gosta, não. Mas tem que ouvir, né, tio? Tem que ir, né, tia? Tem gente que não gosta, mas tem que se consertar, né? Ih, tá sentindo o cheiro, tia? Ó, tá sentindo o cheiro? De ervas? Ó, o tio Pedro é médium, né? Ele sente. Quem será que chegou, hein? Será que foi o caboclo ou o preto velho? Você acha que eu tô sozinha? Eu não posso vir sozinha, não. Eu venho com os tios. Eu venho com os tios, ó, tá forte. Só que esse aí, ó, esse daí, sabe quem é? Eu vou falar só isso, hein? Só isso. Não posso falar mais nada. Esse é o caboclo das sete encruzilhadas. Sabe qual é o caboclo das sete encruzilhadas? É. Tá sentindo alguma coisa, tia Juliana? É, mas você não vai sentir. O caboclo das sete encruzilhadas que está aqui agora foi aquele que se apresentou através do Zélio de Moraes. Ele já veio no tio Pedro. Sabe quem é que ele vai usar muito como aparelho mediúnico nos vídeos? Porque ele vai vir para descascar nos vídeos, para falar muita coisa. Ele vai vir para falar mesmo muita coisa, hein, tia? Vai tirar muita coisa debaixo do tapete. Vai revelar. O caboclo das sete encruzilhadas que veio no Zélio de Moraes, lá atrás, no início do século XX, para trazer a Umbanda. Ele vai usar a Juliana. Que responsabilidade, né, tia? Ele é fortão, hein, tia? Ele é bem fortão, hein? Ele é um caboclo muito forte. Caboclo tem muita força. Você vai dar um gritão. Quando ele vir, você vai se sentir toda grandona. Olha, ele é exigente, hein, tia? Ele é exigente, hein? Continua assim como você tá, que ele tá muito feliz. Ele tá aqui muito feliz. Ele vai usar você. De vez em quando ele até pode vir no tio Pedro, mas ele vai usar você. Vai ser o aparelho que ele vai usar aqui. Eu sei que não existe exclusividade de espírito com médium, né, tia? Ele pode vir em outros médiums, mas aqui na casa, o mistério do caboclo das sete encruzilhadas vai ser com a Juliana. Vou repetir, hein, tia? Ele vai botar a boca no trombone, igual a mim. Ele vai puxar a orelha de muito umbandista e de espírita. Preconceito persiste, tia. Preconceito persiste. Do umbandista com espírita, do espírita com bandista. Tem espírita que diz que umbanda não é espiritismo. Isso é preconceito, tia. É claro que umbanda é umbanda, espiritismo é espiritismo. Mas a mediunidade, ela é usada também na umbanda, não é? E não existe religião melhor do que a outra. Todas são iguais. Nenhuma religião traz a verdade absoluta. Nenhuma. Cada uma complementa a outra. Por isso que a gente quer unir todo mundo. Porque uma complementa a outra. Um tem sempre alguma coisa a ensinar para o outro, tia. Sempre. O evangélico tem alguma coisa a ensinar para o espírita. O evangélico, sabe o que o evangélico pode ensinar para o espírita? A ter mais fé. Ter mais fé em Deus. E mesmo que não entenda o que está acontecendo, confia. E o evangélico pode ensinar isso para o espírita, porque o espírita não tem. Porque quando ele não entende o que está acontecendo, a primeira coisa que ele fala, sabe qual é uma palavra mágica? Mistificação. O que ele não entende, aí é mistificação. Ou não pode. Por exemplo, se um Exu incorporar, se um médico incorporar num médium na doutrina espírita, dizer que é um médico, eu sou graduado nisso, eu sou, quando eu estava encarnado, eu era um neurologista, e eu tenho doutorado, mestrado, tenho tudo isso, aí os espíritas ficam, espírito esclarecido. Se ele disser que é um médico tal, pode. Aí, se esse médico depois vai embora, aí o médico volta. Mas ele não vem como médico. Aí ele diz quem ele verdadeiramente é. Aí, se o médico chegar e falar assim, eu sou Jesus Cristo. Eu vim na roupagem daquele médico. Mas eu sou Jesus. E aí é problema. O médium não seria capaz de suportar a energia de Jesus. O médium não seria capaz de suportar o quanto energético de Jesus. O médium dizimaria. O médium giraria pó. É muita energia. Será que Jesus não tem o conhecimento? Será que ele não tem o conhecimento para, em vez de mandar toda aquela energia, será que ele não sabe controlar a energia dele e mandar só um filetezinho de luz no médium para poder transmitir o seu pensamento para o médium? Será que ele não tem esse conhecimento? Eu acho que ele tem, né, tia? Porque ele é Jesus. Para nós evangélicos, nós acreditamos nisso. É, porque ele na igreja ele se manifesta nos evangélicos, ele usa. A gente sabe que ele não está ali, porque realmente é muita energia, mas ele tem um conhecimento. A gente fala assim, aquilo que o homem não consegue, Deus consegue. Prefiro negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Sem julgamento, tia. Prefiro negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. E tem muito médium esclarecido que faz isso. Que usa essas palavras que estão em Kardec para julgar. Ih, os cachorros estão brigando. Eles estão disputando território, viu? É. Aí, o que que acontece? Então, esse problema existe. O problema não é das religiões. Não é das religiões. O problema não é das religiões. Que o tio não ouve. O problema não é das religiões. O problema é dos religiosos, dos adeptos, das pessoas. Esses é que precisam de tratamento. As religiões são maravilhosas, todas elas. O problema são as pessoas. Então, tia, olha só. Vocês aqui estão com outro pensamento. Um pensamento universalista, né, tia? Pensamento muito mais aberto. Isso permite que vocês possam ser usados de uma forma mais ampla e verdadeira. Não precisa eles virem contar historinha, falar em parábola, não precisa eles falar da forma que os médiuns aceitam. Não precisa. Eles podem vir e mostrar logo tudo como eles são. Aí eles vão usar vocês. E vai usar para falar muita coisa, para falar palavras amorosas, palavras de evolução e muitas palavras de exortação, porque muita coisa precisa ser consertada. O tio Pedro às vezes achava que os Exus estavam exagerando. Nossa, por que que eles estão exortando tanto? As coisas estão sendo mostradas, né, tio? Aí ele viu, ele falou, ih, é verdade. O negócio tá feio, o negócio tá complicado. Agora eu entendi o porquê que eles estão exortando. Agora eu entendi. Então, porque tem que mudar muita coisa. Tem que evoluir. Eles não querem evoluir? Não querem evolução? Então. Então tem que melhorar, né, tia? Ver o que que tem ali para mudar. Enxergar o que que tá errado. Admitir que tá errado. E mudar. Tem gente, você hoje conversou com o tio Pedro, não conversou? De pessoas que não aceitam ser contrariadas, que quando são contrariadas entram em fúria, ficam furiosas. Então isso daí é um problema. Isso é uma característica de um espírito menos adiantado, de um espírito problemático, de um espírito orgulhoso, egoísta, porque o orgulho vem junto com o egoísmo. Eles andam juntinho, o orgulho e o egoísmo andam juntinho. Vem o egoísmo junto. Entendeu, tia? É a característica de uma pessoa assim, muito complicada. Pessoa achar que está certa em tudo. tudo tá certo, só ele sabe das coisas, ninguém sabe nada. Só ele raciocina, só ele pensa, o resto todo mundo é burro. Isso daí é muito perigoso, porque é uma coisa que precisa ser modificada. Precisa ser modificada para poder progredir, porque isso daí atravanca a sua evolução, segura a evolução. Você não consegue progredir. Enquanto tiver isso, não consegue progredir, porque isso daí é muito complicado. Então, isso aí segura a sua evolução. Ela fica travada por causa desse problema. Entendeu, tia? Tem que prestar atenção nos pontos de vista, nas opiniões, porque hoje você tem uma opinião e um ponto de vista. Amanhã você pode ter um ponto de vista diferente, porque vai vindo mais conhecimento, sua consciência vai expandindo mais. Então você fala, opa, mudei de entendimento, agora o meu entendimento está mais amplo. Então já não tenho mais aquele entendimento lá de trás, agora o meu entendimento é outro. Se a pessoa não está disposta a fazer isso, essa mudança de entendimento, ela não está aberta para nada novo, não está aberta para coisas mais amplas, coisas mais abertas. Porque os pontos de vista, eles sempre precisam estar mudando. Sempre vão mudar. O tio Criptros fala isso. Que ele hoje pensa de uma forma, mas daqui a um século ele vai pensar de forma diferente. Sabia que o tio Criptros fala isso? O mago Criptros? Ele fala isso. A pessoa tem que estar aberta. Aberta. Entendeu, tia Juliana? Você é comunicativa, tia? Não? Ih, você vai ter que ser. Faz um curso de teatro. Curso de teatro é bom. Tio Pedro fez há muitos anos atrás. Mas ele nem precisava fazer, porque ele é tagarela, né? Ele é muito comunicativo. Tio Pedro é comunicativo, sem vergonha, fala pra todo mundo. Por isso que fica fácil dos espíritos vir e falar. Porque precisa dos trejeitos do médium também, né, tia? Porque eu trabalhei em conjunto do espírito com o médium. Então, é por isso, tia, que eles vão no teu chakra laringe e saem falando. O tio Pedro, eles não precisam fazer isso, que o tio Pedro sai falando mesmo. O tio Pedro não tem papas. Mas você vai. Você vai acostumar. Você vai acostumar. Vai ser legal. Vai ser muito bom. E ó, não vai demorar muito não, hein? Não vai demorar muito. Não vai demorar, André. Você quer ver ela incorporada, André? Você quer ver ela canalizada? É? Canalizada. Será que vai vir esse aí que você tá falando? É. Vai ser logo diretão, não vai passar pela cabeça dela. Vocês não sabem de nada, vem muita coisa por aí, sabia? Vem muita coisa por aí. Eu adorei o chocolate do Arthur. Chocolate do tio Arthur. Nesse final de semana, sabe, tia? O tio Pedro estava diferente porque ele estava sendo muito atacado espiritualmente. Mas teve um planejamento. A espiritualidade permitiu que ele sentisse algumas coisas desse ataque espiritual, na medida que precisava. Que nem o Exu Caveira disse agora aqui, antes de eu vir. Veio o Exu Caveira aqui, não veio? Esse Exu Caveira aí, tia, é chefe. Chefe de falange. Então, tia, foi permitido. Então, por isso que o tio Pedro estava um pouco agitado. Mas ele estava se controlando bastante. Ele não estava, assim, deixando muito, não. Mas também não tinha como ficar normal, tia. Pô, mas a gente deixou, sabe, tia? Porque tinha um propósito, um motivo para adquirir. Um dos propósitos é para ele adquirir, é para ele se fortalecer. Não, por isso que eu estava muito atenta, que eu estava muito assim, como se tivesse antenada. Você estava sabendo de tudo o que estava acontecendo. Você não lembra, mas você foi mostrado tudo no desdobramento. Você não lembra, mas você fica com as sensações. Você está tudo ali na sua mente. Por isso que você ficou assim, alerta. Você sabia de tudo. Mas como há o esquecimento, né? Você ficou preocupada. Mas não tem problema não. Não se preocupa não, tia. Aí, está tudo no controle. Tem um propósito aí. Deus usou o mal para fazer o bem. Isso daí foi usado para algumas outras coisas que é complicado dizer. Mas foi revertido para o bem. Entendi. Foi. Então, aí. Então, aí vai vir essas coisas, né, tia? Então, as pessoas precisam evoluir na medida. Na medida. Uma forma de evoluir boa é o estudo. Oração é bom, renovação de pensamentos e emoções é bom, mas a leitura também ajuda muito, a leitura de leituras edificantes, não é, tia? Isso daí não está fazendo você evoluir bastante? Então, fazendo evoluir. Você quer me perguntar mais alguma coisa, tia? A gente ficou conversando. Já lembrei. Você já respondeu o que eu ia perguntar sobre essa questão de um espírito com mais iluminação, de incorporar no médium e as pessoas não aceitarem, porque dizem que isso não pode. Você já tocou no assunto e falou. Era isso que eu ia perguntar. Porque, às vezes, o médium, era essa questão que eu queria abordar, o médium, muitas das vezes, ele não fala quem está com ele porque fica com medo das críticas. Entendeu? Aí fica, olha para as pessoas, acha que vai ser criticado. E o Pedro estava com essa postura, eu não posso falar porque eu vou ser criticado. E eu dizia, Pedro, você vai ser criticado de qualquer maneira. Porque o mundo que a gente vive, as pessoas julgam por tudo. Então, você vai ser julgado de todas as formas. Então, é melhor ser julgado trazendo as mensagens. Tem que trazer e falando quem trouxe. Olha, ele faz a sintonia toda. É específica. No domingo aqui, no domingo, tio Pedro, como ele é sensitivo, ele sentiu que tinha gente que estava esperando a incorporação nele, ou canalização, de espíritos sublimes. Mas não estava com os pensamentos lá muito legais. Um ou outro. E o tio Pedro captou isso. Ele percebeu que ia ser julgado. Mas também não ia acontecer nada no domingo, não, por causa do processo que ele estava passando. Os espíritos não vieram, não foi porque ele ficou assim, não. Foi porque realmente não era para vir. Aí, porque está vindo coisa nova, né? Coisas fortes. Ele não segura, não, tia. Ele deixa, tanto é que os vídeos estão gravados aí com espíritos desse tipo. Porque não era só isso. É porque o que aconteceu, o que estava acontecendo com ele, estava colocando umas minhocas na cabeça dele. Mas ele não tem isso, não. Ele... Espera só rapidinho, já vai te dar, já. Ele não tem isso, não. Ele deixa. Porque é isso aí que você falou, tia. Aqui é o mundo dos julgadores. Sabe o que é essa característica de pessoas que julgam? Característica de espíritos menos adiantados, de espíritos involuídos, que não tem ainda uma evolução considerável. Porque quando se evolui bastante, se evolui, chega um certo patamar de evolução, o espírito não julga mais. Quando tem muito julgamento assim, é pouca evolução. Pouca evolução. Quando se abandona trabalho espiritual, porque o médium está sendo usado de uma forma diferente. Quando você não aceita que o médium canalizou com o extraterrestre e tal. Quando você não aceita que o médium canalizou com Jesus. Quando você não aceita que Pai João de Aruanda usou ele para exortar você. Aí, porque foi falado que você precisava ouvir, não o que você queria. Você sabe que eu tô falando com você. Vai. Mas eu não tô falando só em relação ao Pedro. Eu tô falando em relação a muitos médiuns que são usados dessa forma. Tem muitos médiuns fazendo trabalhos lindos, sendo usados dessa forma e com medo de falar, porque vai ser criticado. Muitos. Não são poucos, não, são muitos. Aí ficam com medo de dizer quem é o espírito, com medo da crítica. A crítica vai surgir. Se ele disser quem foi e quem não foi, vai ser criticado da mesma forma. Então, é melhor que diga logo quem foi, porque é, o importante é que as pessoas, com o tempo, tenham a consciência de que isto ocorre e só vão ter essa consciência de que isto ocorre com a continuidade do acontecimento. Porque se você ficar com medo de falar, isso aí não vai se tornar uma rotina. Aí, isso tem que estar uma rotina, tem que estar no dia a dia, no cotidiano. Entendeu? Então, se você se retrai, vai ficar sempre alimentando a questão de que não pode, não pode, não pode. Vai chegar um momento que as pessoas dizem assim, pode, porque está acontecendo, e pode, porque está acontecendo. Aí a ideia muda. Então, o tio Pedro não tem isso não, tia. Senão ele não deixaria os espíritos que incorporaram e canalizaram com ele e gravar vídeo, gravar áudio. Ele não deixaria. E ele deixou. Não existe espírito Deus. Não pode falar assim, tia. Oh, esse espírito não se manifesta em reuniões mediúnicas de jeito nenhum, porque ele tem mais o que fazer. Ué, Jesus tem mais o que fazer e se manifesta nas igrejas pentecostais direto. Quem é esse espírito que está acima de Jesus? Então, tia, um espírito, ele pode sim, seja ele qual for, se houver necessidade, se manifestar sim. Numa reunião mediúnica, qual é o problema? Ele não é Deus, ele não é nenhum Deus, ele não é vaidoso que fica no pedestal e não pode descer. Se ele é um espírito adiantado, evoluído, ele é humilde. Então, ele pode se manifestar assim numa reunião mediúnica. Principalmente se for gravado para o YouTube, que o mundo inteiro vê. Se ele é um espírito que está ligado no progresso da humanidade. A humanidade, o YouTube vai para onde? Não vai para a humanidade? Se ele está ligado ao progresso da humanidade, você sabe de quem eu estou falando. Ele vai vir sim num médium para falar no YouTube para a humanidade. Então como vai dizer que ele não vai se manifestar numa reunião mediúnica? Aqui, ó. Vai se manifestar sim. Entendeu, tia? É, eu falo o que eu penso. Você gostou? Adorei. Sabe o que, que a gente gosta, tia? Sabe daqui que a gente gosta? Grava bem o que eu vou te dizer agora. A gente, os espíritos desencarnados da luz, nós gostamos de médiuns destemidos. Nós gostamos de médiuns prestativos, que sempre estão prontos para servir. Nós gostamos de médiuns sem papas. Que fala o que precisa falar, mas sem ofender ninguém. Fala na sabedoria. Nós gostamos de médiuns que não recuam, que partem mesmo para cima do mal e não deixam o mal proliferar, progredir. É, são desses que a gente gosta. Médiuns que sabem o que querem. Médiuns que não têm propensão à inconstância. Você conhece, né, tia Sônia? Médiuns que têm propensão à inconstância. Aqui tinha médium assim. Olha, tia, tem muito médium que quando desencarnar, vai chegar no plano espiritual e vai chorar tanto de arrependimento. Você, tia Sônia, sabe o que vai acontecer com você quando você chegar no plano espiritual? Vão ter uma população que eu nem sei mais quantos são. Sabe o que, que eles vão fazer quando você chegar lá? Eles vão se jogar aos seus pés e vai começar a beijar seu pé para pedir perdão. É. Te pedir perdão. Você sabe do que eu estou falando. Não se faz de boba, não. Que você é inteligente. Vai ter um monte de pessoa, de espírito, que quando chegar, você chegar no plano espiritual pelas portas do desencarne, quando você cruzar o outro lado do rio da vida. Gostou disso, tia? Pior. É, o outro lado do rio da vida. Aí vai vir um monte de gente que aqui. Não estou falando de espírito desencarnado, não. Estou falando de gente que viveu aqui contigo na matéria. Que quando chegar lá, pelas próprias do desencarne, vai ser desencarnado. Mas eu estou falando daqueles que viveram contigo aqui nessa encarnação. Vai chorar, vai te abraçar, vai pedir perdão. Mas aí tem um negócio. Já foi. Tinha que fazer aqui. No plano espiritual é muito fácil quando o véu cai, né, tia? Quando as coisas são mostradas, aí é muito fácil. Eu quero ver aqui, ó, no esquecimento. Segue o seu coração. Ah, mas eu não lembro. Segue o coração. Se liga em Deus, ele é teu pai. Pergunta pra ele você. Não pergunta pra um médium ou outro, não. Não vai na cartomante, não. Não vai no cara que joga búzio, não. Porque você não sabe quem ele é e na posição que ele está com Deus. Cuidado que a mensagem dele pode vir das trevas. Sua boba, seu bobo. Pergunta direto para Deus. Para depois não chorar. Porque depois que o leite é derramado, já era. Se você pegar o leite que foi derramado de volta, vai estar cheio de bactéria. Todo sujo de poeira, de terra. Vai beber o leite assim? Derramou, já era. Por mais limpo que o chão esteja, derramou, já era. Então, muda a forma de pensar aqui. Porque depois, no plano espiritual, vai chorar. A vergonha vai ser grande. Porque depois que desencarna, não tem mais a carne para esconder os seus pensamentos. As irradiações dos seus pensamentos. As irradiações do seu corpo mental. Todo mundo vê. Todo mundo vê. Aí vai ficar tampando a cara. Aí vai virar avestruz. Vai querer colocar a cabeça no buraco. Acha que você está fazendo coisa escondida dos outros aqui? Acha que está escondido e ninguém está vendo? Cuidado aí. No plano espiritual é escândalo. Está todo mundo vendo. Tem uma nuvem de testemunhas te olhando. Entendeu, tia? O tio Pedro nem sabe por que eu estou falando isso, tia. Mas quem está vendo sabe. Para quem sabe ler, um pingo a letra. Tio Pedro não sabe, Juliana não sabe, você não sabe, mas eu sei para quem eu estou falando. Eu sei. Gostou, André? O André adora quando o bicho pega. Eu sou um erê meio exusado. Eu sou um erê meio exu, sabe, tia? Aí é assim mesmo. Mas sabe quem mandou eu falar? O tio Sananda. Jesus. Porque Jesus é desses. Jesus fala mesmo o que precisa ouvir. Ele fazia isso direto quando ele estava aqui encarnado. Tem um monte de coisa que ele fez, seus bobóis, que não está na sua Bíblia, que você nem sabe que ele fez. Sei. Isso tem na Bíblia. Isso, na própria Bíblia diz, né, tia? Que tem muita coisa que não foi escrita. Essas coisas vão ser trazidas. Vai ser novo agora. Vai ser novo agora, mas não é novo, não, é velho. Já foi há 2000 anos atrás. Lá na Bíblia tem uma passagem que tem muitas coisas que não foram. Então, Jesus, tia. Ih, tia, Jesus puxava a orelha de todo mundo, tia. Jesus veio para consertar as pessoas. Jesus puxava a orelha. Puxava a orelha. Entendeu, tia? O que o tio Pedro tá fazendo não é diferente, não, tia. Não é diferente, não. É a mesma coisa. Vai puxar a orelha. Tá com calor? O que será que tá acontecendo com a sua mediunidade, hein, tia? Você tá sendo ungida? É, será que estão te dando um renovo? Fortalecimento? É. Então vou te falar, estão acrescentando um negócio aí em você para as coisas que vai acontecer. Que você vai ter que ajudar. E você também vai ser usada de. Vai começar a acontecer mais coisa aí. A Juliana, você tem que ajudar a Juliana. Você tem que botar a mão nela. Tem que ajudar a Juliana. É. Eu já passei da minha louca. Então, tia. Ih, vai ligar. Mas não vai passar não, porque isso é não. Eu vou continuar sentindo mesmo que eu não vai, é. Vai. É que ela é puro fogo. É puro fogo. É daquelas moças de pentecostal. Pentecostal de aí. É fogo. Né? É essa. A tia Sônia do reteté. Tia Sônia do reteté. É reteté. E ela é do reteté dos bons. Que ela é do reteté dos bons. É ungida. Olha. Sabia que vocês vão... Tá, esse plano não acabou não, tá, tia? Você, o Pedro, a tia Sabrina, a tia Juliana, vocês vão nas igrejas pentecostais e vai acontecer muita coisa diferente lá. Ah, vai. Vai. O André quer ir também, André? Quer ir pra ver? Quer, André? Quer? Você quer ir, tio? Vai ver? É, não dá no carro, né? Mas vai um em cima do outro. Ah, tem dois carros. Tem o carro da tia Sônia e do tio Pedro. Dá pra ir bastante gente, né, tia? Dá pra ir bastante gente. Na igreja pentecostal. Na igreja pentecostal. Você quer ir também, tio? Você vai no banco da frente, porque você tá muito gordo. Você vai no banco da frente. Que aí não ocupa muito espaço lá atrás. Aí atrás vai os magrinhos, né, tia? Aí vai todo mundo, né? Fica todo mundo feliz. Aí todo mundo vai receber santo lá na igreja pentecostal. Na igreja pentecostal todo mundo recebe santo. Recebe preto velho, recebe Exu. E nem imagina, fala que é Espírito Santo do Senhor. E ali tá cheio de Exu, tá cheio de preto velho, tá cheio de pombagira. Até Erê tem. Só que o Erê não se mostra da forma que é Erê. Entendeu, tia? Então, assim, aí vai, aí vocês vão lá, vai acontecer umas coisas muito legal, forte. Vai acontecer forte. É, Jesus vai pregar. Em quem será que ele vai vir? O que será que ele vai falar, tia? O que será que Jesus vai falar, André? Hein? Será que esse é o retorno dele? E não era como os irmãos imaginavam. Jesus cheio de anjinho em volta, descendo do céu. Isso é uma visão bem infantil, né, tia? E olha que eu sou criança, hein? E eu não penso assim. Mas é uma visão infantil. Será que quem pensa assim são crianças espirituais? Bebês espirituais? E olha que esses bebês acham que sabem muito. São os doutores da lei do jardim de infância. É, os doutores da lei do jardim de infância. Tia, se eu chamar aqui um arcturiano, é espírito? Alma penada? Se eu chamar aqui um arcturiano, daqueles bem porreta mesmo, tia, pra falar com um desses doutores da lei, e bota esses doutores da lei criança no chão, porque um arcturiano tem muito mais conhecimento. Se eu chamar aqui um pleiadiano, um siriano, né, André? Povo da terra é sabichão, né, tia? Sabe muito. O povo da terra tem todo o conhecimento do universo. Todo o conhecimento. Por isso que o povo da terra fala assim, não acredito nas incorporações dele. As incorporações dele não me convencem. É, Jesus não pode canalizar com o médium. Quem disse isso deve ser Deus. Ou sabe tudo. Deve ter estudado bastante. Mas se Jesus vier como um preto velho, pode. Se Jesus vier como um Exu, pode. Não pode, André? Aí pode. E Maria de Nazaré? Será que Maria de Nazaré já canalizou com alguém? Ou incorporou com algum médium? Ah, não, mas ela é um espírito muito elevado. Ela não vai perder o tempo dela para isso. Jesus pode perder o tempo dele, mas Maria de Nazaré não. Tia, o caboclo das sete encruzilhadas tá me chamando. Aí eu vou ter que ir, tá? Hoje eu não vou comer doce, não, porque o tio Pedro tá de dieta. Aí, porque o tio Tranca-Rua quer que ele faça dieta, que ele tava comendo muita besteira. Que senão vai fazer mal à saúde dele. E ele tem que estar com a saúde boa, né? O aparelho tem que estar saudável. Né, tio? Então tá bom. Eu vou me retirar, tá? Eu falei bonito, viu? Vou me retirar. Eu falei assim, vou sair, não, vou me retirar. Com licença, senhora. A alma penada vai sair. Vai desincorporar. Vai desacoplar. Então a alma penada está saindo. A alma penada está desincorporando. A alma penada está desacoplando. A alma penada está se desligando do médium.